As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Uma hora com os grandes sucessos da semana. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Aos domingos, 1 da tarde. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Ora viva, sejam bem-vindos, aberta mais uma contagem na RDP África. São as 10 mais, sem espinhas, 10 grandes sucessos que podem conferir aos domingos à tarde e na madrugada de terça para quarta-feira, isto na rádio. Caso não possam ouvir, na RDP África têm sempre a possibilidade de ouvirem e verem em cada emissão do Músicas de África na RTP. Ou também em www.rtp.pt/RDP África. Esta semana na contagem temos uma entrada nova que nos vai levar até Cabo Verde. Há também mexidas à vista junto à liderança do top. São as 10 mais, já sabem, servidas sem espinhas. As 10 mais da RDP África. Sem espinhas. Já chegou a líder da contagem, está esta semana no 10º lugar pela 2ª semana consecutiva, Ricky Boy, com uma das apostas de Jandy City e a participação especial de Jocelyn Medina. É o número 10 da contagem desta semana. Número 10. Conta de mim, basta bom quiser, sou bozinho, tá se boa, Amjad. Hey, hey boy, te lipa bot, ma conta de mim, basta bom quiser, sou bozinho, tá se boa, Amjad. You put me on fire. Sexy, maravilhosa, beleza tá bom descontrolar. Deixa eu fazer parte de bom mundo, satisfazer o a cada segundo. Menina da minha vida, papo, tá fazendo tudo pra não ficar gostoso. Cada detalhe de meu corpo é perfeito, me adora tipo os defeitos. Cada vez que me olha, tá dando vontade de pau. Use que me tempa não, não. Massivo deixando total, acredita tá mostrando, nunca sabem para não, não. You put me on fire. Minha preferida, linda, simpática, romântica, que apenas bonita, boa, fantástica. De tudo, mulher que moja na vida, que a mestina escolhi, minha preferida. Que muito já esquece, bom, que merece amor, que em tempo andou. Baby, me já sabia, mas era bom que me cria. Me também já sabia, minha girl, mas é porque é minha number one. Olhar pra controlar e desejos tá despertar. Desperta tudo que é que me tem. Morda com capo, cheio de ninguém. On fire. Vou saber. fazer-me enlouquecer. You put me on fire. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. Brincadeira tem hora. Onde c'est moi, la propriété de toute l'animação. Ça c'est combien de décadé. Menino, você sabe na roupa. Estes são os primeiros sons na tabela desta semana com Ricky Boy no álbum John Decide e depois Cheque Falso. São sons que chegam da Guiné-Bissau e assinados por Heitor Sampaio. As 10 mais da RDP África. A música nova no alinhamento de hoje, o álbum chama-se Jaya Crioula, será apresentado dentro de 3 semanas em Portugal. É o regresso em disco para uma menina que vem da Ilha do Sal. Ela chama-se Ritinha Lobo. Número 8. Farinha coração, tu nunca é nós que vai, é nós que vem, é nós que fica anime. Tu único coração, nacionalidade já não tem já, no mar nos condou, nos limaria no de sala. Tu único coração, nacionalidade já não tem já. No mar nos condou, nos de mar no de xala. E nos embarga passando me, e juria mara do pé, e cubo que está lá me, tudo andando também. Não nos pondi cada dia, hoje dret, manhã mareado, remediado que até melhor, que espera andando também. E nos embarga passando me, e juria mara do pé, e cubo que está lá me, tudo andando também. Não nos pondi cada dia, hoje de manhã mareado, da meia do que até melhor, que espera andar um dó também. Nunca, creio que é pecado, nunca tá flado, mas sou daqui temer. Nunca, creio que é pecado, nunca tá flado, mas sou daqui temer. Nunca. Que tem pra falar, oh, tu nunca, ei, tu nunca, ela, oh, tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca, e disse que tem pra falar, tu nunca, creio que é pecado, nunca tá falado, mas sou daqui também. Creio que é pecado, não que é tá falado, mas sou o que tem. Nunca, oh, nunca, ai, ai, nunca, nunca, nunca, nunca, eu disse que tem pra falar. As 10 mais da RDP África. Bifes não. Eu não me bifes com esse puto, porque todos eles estão na minha responsabilidade. Eu cresci aqui e a mim ninguém engana. Eu tenho sangue de zinga, sou nato da terra. Sempre sofri aqui desde o tempo da guerra. Diferente de quem tem nacionalidade adquirida, aguentei aqui solta, quase perdi a vida. Não imigrei pra Europa quando faltou comida. Eu sou filho desta pátria, vi o país na lama. E toda a tragédia, vivi o drama. Tenho parentes no Santana, 14 Camama. Confesso, fartei-me, não aguento mais. Agora estamos em paz, quero direitos iguais. Desses betinhos que andavam lá fora, sem sacrifício, riquinhos de agora. Manos, também quero paz no prato. Tudo que eu quero é paz no prato. Dignidade e paz no prato. Tatório. Prefiro morrer a tiro do que morrer a fome, irmãos. A disparidade é enorme, vivemos presos nessa armadilha, condenados a sermos escravos de três famílias. Tudo é deles, do Talatona e Ilha. Os diamantes são deles, o petróleo é deles, a imobiliária é deles, a banca é deles. Vivemos do biscato e da quixiquila, pra nós só tem zango e panguila. Mendigamos ao relento, tipo cães sem dono. Wakimonokia, patrão e colono, aqui na terra do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Honestidade absoluta, o poder é um garimpo. Políticos, comissões, a gente tem integridade. Atrás de comissões, amigos são prioridade. Reunido em comissões, aprovam lei da probidade. Tolerância zero, só está a apanhar tainha. Ninguém fala da princesa, ninguém toca na rainha. Os puros tubarões estão todos fora da linha. O saneamento é lastimável, saúde precária. A água não é potável, a luz é instável. Fizeram da miséria um negócio rentável. Tanta riqueza na mão de quem governa. Generais têm frotas de cisterna. Dirigentes vendem geradores e velas. É por isso que morremos de incêndios nas favelas. Paludismo, cólera, febre amarela. Pra dar mais raiva de um guimbo. O nosso sofrimento é vendido na Zimbo. Irmãos, eles são todos sócios. Wakimonokia, pobreza é negócio. Transformaram Angola num país do futuro. Pois é, deixamos tudo pra amanhã, né? Quando a cabeça não regula, o corpo é que paga. A história trágica, realidade amarga. Temos torneiras secas rodeadas de rios. Temos terrenos férteis, estômagos vazios. África é o berço, quem tá no berço dorme. Pensamos pouco e morremos à fome. Aqui, no país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Democracia não enche barriga. Essa frase não é minha, é um coxa antiga. Brada, a imprensa privada está comprada. Mó brada, a oposição é só fachada. Hey, brada, a liberdade está condenada. Brada, a juventude só quer cevada. Mana moça, manda vir outra rodada. Vivemos ressacado e não exigimos nada. Combatemos o alcoolismo com maratonas. Em vez de moças direitas, fabricamos madonas. Publicitamos menos livros que bitolas. Os filmes são iguais, balas e pistolas. Em vez de palestras, realizamos caldos. Polícias já não querem gasosa, agora é saldo. Eles adoram cabrité. Todos sonham com comitê. Que não é só taxista, que é candongueiro. Aqui todos dão baia pra ganhar dinheiro, irmãos. Só temos uma opção, ou acabamos com a corrupção. A corrupção acaba com Angola. No país do pai banana. Este é o país do pai banana. Bifes não. Este é o país do pai banana. Bifes não. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Este é o país do pai banana. Este Este é o país do pai banana. Bifes não. Este é o país do pai banana. Bifes não. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Deixa haja força de vontade, tudo podes conquistar. Força vai em frente, não deixes de acreditar. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Deixa haja força de vontade, tudo podes conquistar. Yeah. Meia-noite, casa não está cheia, boita às caças. Estreia foi tão estranha com hoje um espalhador, mas está. Agora agrado, sou amado e já encontro espaço. Tive a vontade com o meu passado, me contrastasse. Juntei hip-hop do gofado e gravei sozinho. Primeiro CD autografado para o meu boy Tocinho. No mesmo spot onde eu cozinho e vendo o rime, fui dizendo que o teu ódio é um exemplo, não diminui. Isenta quem recita e sente que incita. Má onda à espera que alguém responda, senão ele não exercita. E se ninguém me felicita, não é razão para que eu me esconda. Aplico o dom na tinta, brinco e nada me incapacita. Para seres vitorioso, tens de vir curioso e busca na busca que nos cativa, não custa. Eu cuspo a saliva e angústia, mas nunca chora à espera que alguém contribua. Quando a cena não corre, não morre, continua. Força vai em frente, não deixes de acreditar. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Deixa haja força de vontade, tudo podes conquistar. Força vai em frente, não deixes de acreditar. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Deixa haja força de vontade, tudo desde puto para mim fazer rap foi aquilo que quis. Catininho, um arte que te põe alegre e mais feliz. É canada fácil, transmite o que também nem é consciência. Manta fazer o que pôde para ganhar alguma experiência. Nenhum emprego é que fácil de escritório te vale em peso. O que te aponta é desempenho, trabalho com o teu riqueza. Ora que hoje é para mim, te depende só de palavras. Te apoderes na caneta e continua a minha batalha. Mesmo que cada nada, o que te conta e concretiza. Foi bons sonhos na comboio, cima do eras bate lisa. Compra bom bilhete, cabo core e só dicas picas. Sinal bom destino, jamais um dia levo te chiga. Voz que busca hobby, é de quem que cai que ela banda. Pisadas e um jovem que respeito, gosto da casa. Nunca é cantar de demais, organiza um projeto. Basta de dar comida, um teto e muito progresso. Hey, há dias assim e sempre as coisas correm bem. Mas temos que dar a volta por cima. O sonho é de ser música e ver a tua obra venerada. Mas vão dizer que isso não é lúcido e que música não dá para que estudes. E no ensino público a estudar o que não te agrada. Para teres a vida estabilizada, mas a trabalhar em algo inútil. És mais um tributário do sistema monetário. Com este condena ao calvário, que serena com salário. Foi tentar o prioritário da vida plena por estratagema hilário. Que tal gema num pseudo-objetivo milionário? Sete da matina, vais para a rotina desse emprego que tu abominas. Num herreiro que fulmina e te desanima com essa fadiga que te vitima. Não há segredo, é tua sina, acorda cedo, rebobina. És mais um robô da sociedade formatada. Criticou da sua cruzada por uma vida enclausurada. Se entregou à depangada das almas derrotadas. Com metas hipotecadas e vidas inacabadas. Vida é felicidade, mano, sonhos são objetivos. Sonhadores são subversivos, homens felizes são livres. Não te acomodes nesse engano desses dias depressivos, passivos e repetitivos. Se não sorris, tu não vives. Eu sou capaz, nunca é tarde demais. Sou capaz, nunca é tarde demais. Ele é capaz, nunca é tarde demais. Não é capaz, nunca é tarde demais. Vai em frente, não deixes de acreditar. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Deixa haja força de vontade, tudo podes conquistar. Vai em frente, não deixes de acreditar. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Deixa haja força de vontade, tudo podes conquistar. Força. A força do hip-hop, primeiro com MC Kappa em Angola e depois com os Nigga Poison no álbum Simplicidade, gravado em Portugal. Chama-se Força Vai em Frente, desce dois lugares na contagem esta semana. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. Continuamos a subir no top de hoje e com um salto até ao best of de Gilito Semedo. São 12 anos de carreira. Número 5. Thank you. África. Seis espinhas. Número 4. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Nosso tudo é si que vem. Fez mundo de tudo alguém. Ninguém é de ninguém. De ninguém, nós tudo esse que vem, fez mundo de tudo alguém. Dambo amor um dao de meu, fazendo tchau mal crecheu, juntamos mó, fazê-lo um sol. Dambo amor um dao de meu, fazendo tchau mal crecheu, juntamos mó, fazê-lo um sol. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Nós tudo é si que bem, fez mundo de tudo alguém. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Nós tudo é si que bem, fez mundo de tudo alguém. Dambo amor, um dor de meu, faz sente o mal crecheu. Junta-nos mó, fazê-lo um sol. Dá-me o amor, um tarau de meu, fazendo o mal cresceu. Junta-nos, mor, fazê-lo um sol. Alegria de vida e todo dia ama a vida. Alegria de vida e todo dia ama a vida. E todo dia ama a vida. E ama a vida, e todo dia ama a vida. Alegria de vida, e todo dia ama a vida. Alegria de vida, e todo dia ama a vida. E todo dia ama a vida. E todo dia ama a vida. E todo dia ama a vida. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Dá uma volta, dá de mim. Fazer-te o mal crescer. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. O disco esta semana apresentado em Cabo Verde, depois em Portugal. Nancy Vieira com o álbum No Amá, é o seu novo disco, com novas canções. Atrás, Gilito Semedo no Best Of, são 12 anos de carreira. Cabo Scapam é uma das novidades do disco. As 10 mais da RDP África. Sem espinhas. Já estamos em Moçambique com o Valdemir José e o álbum Nascer de Novo. Número 3. Que já emoliro o bique saja. O atendere com chupa. Diga com vou já e boa que já emoliro o bique saja. O atendere com chupa. Siri poxa, o natropa no yopa. Muka de wango. Siri poxa, o natropa no yopa. Muka de wango. Kakubuja e sabija e vana vana vasuipa. O atendere com chupa. Kakubuja e sabija e vana vana vasuipa. O atendere com chupa. Siri poxa, una tropa no yopa. Muga de wango. Siri poxa, una tropa no yopa. Muga de wango. Kakubuja e paja e mbu. Oza swipa, watendere kushupa. Dika kuvuja ipanja ikuungu oza swipa. Watendere kushupa. Shiri posha unatupa moyo wangu. Mukaji wangu. Aha, aha. Divona kunyarara kulangalira nzwangu batenda kaungwa ukandiona kunyarara kulangalira nzwangu batenda kaungwa. Oh, As 10 mais da RDP África. Sem espinhas. Número 2. A cidade de Luanda tem maneira. Uma era conturbada já passou. Cada canto requisitos de donzela. Quem julgou sem lá viver se enganou. Carripa não a vigila como seque, transportando a fina flor da confusão. A cidade está feliz, estou contente, misturando toda a gente mesmo chão. Arrebita da macemba cada um, seja qual for a patente cidadão. Caso cuta capitula culungunzum, tem um semba que lá paga no salão. É. Um povo fervoroso em conservar tradição da nossa coisa nacional. O Luanda eu vou cantar, eu vou dançar, por saber que essas mondonas vão durar. Pregando a voximinha, uaiquia. Os quitutes da vizinha estão aqui. Ou de casa, vai pra rua, vai lá ver. É Luanda que tem tudo pra espender. Agora! Cidrado invejado, olha maiado. 14 pares, carripana do meu ao 1 de maio. A cidade de Luanda tem maneira, uma era conturbada já passou. Cada canto requisitos de donzela, quem julgou sem lá viver se enganou. Carripana, wabixila, como se quer, transportando a fina flor da confusão. A cidade está feliz, estou contente, misturando toda a gente mesmo chão. Ai! Arrebita da macemba cada um, seja qual for a patente cidadão. Caso cuta cabitula pulo munzum, tenho sempre calipanga no salão. Ai, ué, povo fervoroso e conservado, tradição da nossa coisa nacional. Oh, Luanda, eu vou cantar, eu vou dançar, por saber que essas mondonas vão durar. O pregão da Fuximinha, uaiquia. Os quitutes da vizinha estão aqui. Ou de casa, vai pra rua, vai na velha. É Luanda que tem tudo pra espender. Falou. Mais da RDP África. Sem espinhas. Os sons de Bonga a chegarem ao segundo lugar da contagem esta semana. Atrás, Valdemir José e um salto até Moçambique e Xiripó. É uma das primeiras apostas de nascer de novo. Só falta saber quem é o primeiro de hoje. Para trás, na contagem, temos Nancy Vieira no quarto lugar, o álbum Noa Mai, a música nova também. Cabo Scapam, são os sons de Gelito, estão no quinto posto. Os Niga Poison em Portugal em sexto lugar e MC Kappa em Angola é o sétimo da semana. Ritinha Lobo é uma das novidades de hoje. Tunuca, original de Orlando Pantera, aparece em Joia Crioula. O novo disco estreia na tabela esta semana e depois nos últimos lugares da contagem. Heitor Sampaio e também Ricky Boy. E o primeiro, quem será que é esta semana? Ora, aí está, Boss AC, Sexta-feira, Emprego Bom Já, o álbum AC para os amigos. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago e receber uma gorjeta que chama o salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto, mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a mãe, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rica em vez de bonito. É sexta-feira. Mas qualquer dia a bolha arrebenta. De boca em boca nas redes sociais ouvem-se verdades que não vêem nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta da Carris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar ouro ou milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Os sons de Boss AC na liderança, uma semana mais na contagem da RDP África. São as 10 mais, sem espinhas, tabela que pode ouvir ao domingo à tarde, também na madrugada de terça para quarta-feira na RDP África. Caso não ouça na rádio, confira a tabela em cada emissão do Músicas de África ou então no site da RDP África. Tenha uma ótima semana, eu regresso no próximo domingo. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Uma hora com os grandes sucessos da semana. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Aos domingos, 1 da tarde. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África.